esperança de estarmos com Cristo, ela nos faz continuar vivendo nessa terra, apesar de tanta coisa ruim, tanta coisa triste. Mas, além do lugar, imagine o momento em que você vai olhar nos olhos de Jesus. A pessoa que podia estar no céu reinando e olhando para esse planeta caído. Mas não, ele saiu de lá e veio até aqui para morrer por você e por mim. Nós vamos poder abraçar esse Jesus. Nós vamos poder olhar nos seus olhos. E vamos poder passar a eternidade com ele. Que você nunca deixe de sonhar com esse dia, com esse encontro. Porque ele está marcado, o Senhor nos prometeu. Judy.